Olá, pessoal! Está na hora do curso de japonês da NHK World Rádio Japão. Com vocês, Wilson Muraki. Irimo Setuzuka. Vamos continuar aprendendo japonês de um jeito divertido. Esta é a lição 35, e a expressão de hoje é... Crédito card wa tsukaemasu ka? Posso usar cartão de crédito? A protagonista das nossas histórias é a Ana, uma estudante da Tailândia que está no Japão. A Ana e o Kenta estão em um restaurante que serve sushis em uma esteira rolante. Agora vamos ouvir o diálogo da lição 35. A expressão de hoje é... Crédito card wa tsukaemasu ka? Posso usar cartão de crédito? O kanjo wo onegai shimasu. 全部で5200円です。 クレジットカードは使えますか? はい、使えます。 Agora vamos estudar o diálogo. O Kenta disse para o garçom: O kanjo wo onegai shimasu. A conta, por favor. O kanjo é conta. Essa é uma expressão polida composta de kanjo, conta, com o prefixo honorífico o. O. O. Depois de o kanjo, é uma partícula que indica o objeto de uma ação. Onegai shimasu. É, por favor. Ou gostaria de pedir a você que faça algo. O kanjo wo onegai shimasu. É o que geralmente se diz a um garçom ou garçonete em um restaurante para pedir a conta. E como se pergunta o preço de algo em uma loja? Você pode dizer... Oikura desu ka? Quanto é ou quanto custa? Agora vamos voltar ao diálogo. O garçom responde. Zenbu de 5200 yen desu. O total é de 5.200 ienes. Parece que a Ana e o Kenta comeram bastante, hein? Zenbu. É total. Neste contexto, valor total. De. É uma partícula que indica escopo. Geralmente se usa 全部で no total, ou literalmente incluindo tudo, em várias ocasiões. Portanto, tente memorizar. 5200 significa 5.200. Go é 5. Sen significa 1.000. Ni é 2. E hyaku é 100. En significa iene. É a unidade da moeda japonesa. Des. Encerra uma sentença de modo polido. Esta é a primeira vez que vemos um número maior do que 100. É mesmo. Portanto, vamos aprender como contamos centenas. Primeiramente, uma centena, ou seja, 100, é... Hyaku. Para dizer as outras centenas, é só acrescentar um número de 2 a 9 antes de hyaku. Assim, 200 se diz... 200. No entanto, o modo como se pronuncia hyaku muda depois de alguns números. 300 é... 300. 600. 600. E 800 se diz... 800. E em relação a milhares, 1.000 é 100, não? Portanto, é só seguir a mesma regra. De 2.000 a 9.000, é só acrescentar um número de 2 a 9 antes de 100. Sim, muito bem. 1.000 se diz 100. A partir de 2.000, é só seguir o mesmo padrão. Mas cuidado, a pronúncia de alguns números muda. 3.000 é... 3.000. E 8.000 se diz... 8.000. E em relação a números com 5 dígitos, ou seja, que tem dezena de milhar, pode-se dizer de 100 para 10.000? Não é preciso prestar muita atenção. Em japonês, existe uma unidade de contagem para dezena de milhar. Man. Portanto, 10.000 se diz... Ichiman. Voltando para o diálogo, o Kenta pergunta para o garçom. Crédito card wa tsukaemasu ka? Posso usar cartão de crédito? Essa é a nossa expressão de hoje. Crédito card. Significa cartão de crédito. É uma palavra derivada do original em inglês, credit card. Wa. É a partícula que indica o tópico. Tsukaemasu. Posso usar. é uma forma conjugada do verbo 使います. Usar. Neste caso, essa forma é usada para expressar o que se pode fazer. Ela é chamada de forma potencial dos verbos. Ka é uma partícula. Caso seja usada no final, ela transforma uma sentença em pergunta. Agora, vamos praticar a expressão de hoje. Crédito card wa tsukaemasu ka? E o garçom responde. Hai, tsukaemasu. Sim, pode. Ou, sim, você pode usar. Hai. Significa sim. Tsukaemasu é poder usar. Agora vamos para o quadro Professora Pode Explicar, em que a professora Akane Tokunaga nos fala de um tema específico de cada lição. Nós acabamos de aprender a forma potencial dos verbos, como tsukaemasu. Gostaria de pedir à professora que nos explicasse mais sobre essa forma. Vamos pedir a ela. E a professora diz, a forma potencial dos verbos tem dois sentidos. Um deles se refere à habilidade para se fazer algo. Por exemplo, para dizer, eu posso falar japonês, usa-se a forma potencial de 話します. Falar, que é 話せます. Poder falar. O outro sentido indica permissão para se fazer algo sob certas circunstâncias. Por exemplo, para dizer que você pode usar cartão de crédito, usa-se a forma potencial do verbo 使います. Usar, que é 使えます. Poder usar. Agora vou explicar como os verbos são colocados na forma potencial. Caso a sílaba anterior a mas tenha a vogal e antes de mas, acrescenta-se dare. Portanto, 食べます. Comer se torna 食べられます. Poder comer. Agora, caso a sílaba anterior a mas tenha a vogal i, existem dois padrões. No primeiro padrão, troca-se a vogal I por E. Portanto, 話します. Falar se torna 話せます. Poder falar. 使います. Usar se torna 使えます. Poder usar. No outro padrão, acrescenta-se 誰 antes de mas. 見ます. Ver se torna 見られます. Poder ver. Alguns verbos possuem uma conjugação irregular. 来ます. Vir se torna 来られます. Poder vir. 来ます. Fazer se torna 来ます. Poder fazer. Portanto, memorize essas exceções. Esse foi o quadro. Professora, pode explicar? Agora vamos para o quadro Onomatopeia do Dia, em que aprendemos palavras e expressões japonesas que representam sons, ruídos e comportamentos. Hoje, vamos aprender expressões que se referem ao som feito por máquinas. Esse é o som de uma caixa registradora lendo um código de barras. Exatamente. A expressão para isso é... pi. Quando o som é repetido, pode-se dizer pipi, não? Sim. O próximo som é... Esse é o som feito por um micro-ondas depois de terminar de esquentar ou preparar um prato. Sim, e a expressão para esse som é... Tim. Esse foi o quadro Onomatopeia do Dia. Antes do fim desta lição, vamos ver o que chamou a atenção da Ana hoje. Este é o caderninho da Ana. O Kenta me convidou para comer sushi. Foi ótimo. No Japão, devemos dizer gochisousama deshita depois das refeições. Também aprendi que é comum dizer gochisousama deshita quando alguém paga a conta para você. Este é o fim da lição 35. A expressão de hoje foi... Crédito card wa tsukaemasu ka? Posso usar cartão de crédito? Na próxima lição, a Ana e a Sakura vão voltar de Shizuoka para Tóquio. Até lá!